6-8, radio check. Ruby 668, it's into 2,000 feet, QNH 1020, report localized course. 2,000 feet, report the localizer course. Yes, sir. Okay, we'll report to the establishment of localizer 668. Ruby 668, contact Mahon Tower, request 118.195. 118.9, Ruby 668. 118.95. 118.95, 668. 8 is with you on the ILS X-ray 10. 6-8 to clear to land, runway 10, wind is 140 degrees, 08 knots, check to land degrees. Clear to land, 6-6-8. set on the ground at 4-6, leaving to the right. Continue attacks via Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, right on Alpha, report before Juliet, 668. Ruby 66, do you know which gate we're going to today? Turn your taxi via Alpha before taxiway Juliet and gate 211. Gate 11, thank you, 66. Passa 2-0, boa noite, essa é a identificação, direto Duna, desça para 2010, o ajuste no 020, reporte no localizador. 2170, boa noite, acione identificação, foi direto Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste 1020. Passa 2204 autorizada a sinal do 6 VTLS, no posto estabilizado. 220 sobre a torre, em 19895. Torre 3170, desce para 2010, autorizado para o final de 5 MS. Noite azul 4220, já avistado, cheque o trem livre pouso, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso, azul 140 graus, 07 nós. Trabalhador da Rio, azul 42, uma meia cruz de 2, se quiser, para não se cruzar. 2:16, bom dia, acione a identificação. Foi direto para o Adidona, desça para 3.100, ou ajuste na 020. Adidona, 3.100, tá. Eu não 70, chega a torre, em 1895. 3520, acione identificação autorizada à chegada Márcia para o 1050. Entendeu? Ok, sim. Obrigado pela informação. Aproximação número 3, página principal. Aguardo. Sim, senhora, não aguardo. Livre pouso, pista na 0, vento na 3, 0 grau, 0, 1 na 0, 9. Livre pouso na 10, pista na 3, 0, 0, 0. Tá, Mike, Mike Yankee Quebec, na escuta. Na escuta, senhora. Ok, autorizado, dá início no pod 3, reporta para ingressar no principal. Ok, senhora, reportará. Pastor, pode ser lá do outro. Escuta, 0 pod, tá? Fala pro estado, seu Cristo, 2-0. Ok, manda autorizado pro estado, seu Cristo, 2-0. No 70, sala Zona 3, libera à direita, via Fox, mantenha-me escuta, táxi via Alfa, chamante dos GET. 4216, autorizado a final do segundo. 100.000, autorizado LF. 4216. Juliette, portão 1-0. Mike, a gente tem bem autorizado para seguir o reboque até a posição número 3, a porta finalizando. Ok, senhora. Sim. Estou em contato com a senhora, só um minutinho. interceptando o campo à vista, o 3520, desce para 2003, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado USB, reporte estabilizado 3520. 216, passou Duna, Campalista. Peso 4216, já avistado, chegue o trem, pouso autorizado, 120 graus com 109. Camara trem e Campalista, 4216. Só travou ao 426, autorizado o posto. Estabilizado 3520. 3520, se me atorre em 19895. 295, graças, Mercedes. 4216, acesso Alfa 225, libera via Delta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 2. Libera via Delta, táxi via Alfa, Juliette para o portão 2, boa. 2, boa. Já 3520 estabilizado, ILS está 1-0. Boa noite, na 3520, pista livre, pouso autorizado, vento 1-20 graus, 12 nós. Eu pouso 9-0, 3520. Mantenha-me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4.